alegria entra no ar. A partir de agora, a tristeza não tem vez. Vem aí. O programa mais animado do rádio brasileiro. Música, informação, a carta destaque do ouvinte e muito mais. Muito mais. Programa Maurício Fares. A alegria está no ar. Olá, meus amigos. Olá, minhas amigas. Olá, gente querida, gente do meu coração. Eita! Tô, menina, tô chegando, a partir de agora, é o programa Maurício Fares com você. Sabe que não importa a distância, onde quer que você esteja, de norte a sul, de leste a oeste, do Oiapoque ao Chuí, eu tô aí do seu lado. Pois é, o radinho ligado ou o computador. Então, tem muita gente que ainda não tem cidade aí que está retransmitindo o programa do Maurício, mas me ouve pelo computador. É um informa para o outro informa para o outro, e assim vai. Nós vamos fazendo aquela corrente e todo mundo fica sabendo da existência do programa e passa a acompanhar o Maurício Fares também. Que bom! Eu fico muito honrado, muito contente, muito feliz com a sua sintonia. Menina, beijão, viu? Espero que vocês gostem do programa de hoje. Daqui um pouquinho eu vou dizer de quem é a carta de destaque, viu? Tem mais uma cartinha hoje. Temos aqui muita música. Ih, rapaz, tem cada música bonita. Você vai gostar. Olha aí, igual essa que eu começo aqui. César e Paulinho, Morto de Saudade Sua. É a primeira de hoje. Então roda lá, menino. Como vai você? Ainda estou aqui, quase morto de saudade. Vou tentando resistir. Como vai você? Ainda estou aqui. Vou remando contra o vento. Vou tentando ser feliz. Mas eu te este amor que me tortura, que me deixa louco, me machuca assim. Tô sofrendo aqui sozinho, vendo da vidraça a solidão da rua. Morto de saudade sua. Como vai você? Ainda estou aqui. Vou remando contra o vento. Vou tentando ser feliz. Mas eu te amo. Amo. Tô sofrendo, tô vivendo por viver. Mas eu te tirar de mim este amor que me tortura, que me deixa louco, me machuca. Aí, gente, eu tava falando da carta destaque. Olha, hoje é uma carta que veio lá do Rio Grande do Norte. É a carta da mulher sofredora de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Ô, menina, tudo bem? Ô, mulher sofredora aí de Mossoró. Já que eu vou trazer a sua carta como carta destaque, viu? É, você também quiser participar aqui com o Maurício, você quiser mandar aqui a sua cartinha também, quiser contar a sua historinha, você quiser pedir a música, mandar algum recado, prestar uma homenagem a alguém, fique à vontade. Viu? Pode escrever aqui para o nosso programa, através da caixa postal 0633 CEP 71-749-970, Brasília, Distrito Federal, ou então através do site www.radioestudiobrasil.com.br. Falou? Isso, eu vou ficar aqui aguardando a sua correspondência, viu? Então, mulher sofredora de Mossoró, é já que eu trago aí a sua carta, viu? E agora, mais uma musiquinha. Eita, essa aqui, olha só quem vai cantar. Maurício Fares, Aline. Ontem retornei na areia branca e ardente. Roda lá, menino, roda. Retornei na areia branca e ardente. Então te esperei, ouvi os teus risos que eram vindos, e uma onda trouxe aos meus pés. E eu chamei Aline, estou aqui. E eu chorei um mar só por ti. Risquei na areia teu lindo rosto, sempre sorrindo, talvez de mim. A onda mansa tudo apagou, a mesma esperança de te encontrar. E eu chamei Aline, estou aqui. E eu chorei um mar só por ti. Anunciava o amanhecer. E eu chamei Aline, estou aqui. E eu chorei um mar só por ti. E eu chamei Aline, estou aqui. E eu chorei um mar só por ti. programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Voltamos a apresentar programa Maurício Fares. A minha querida amiga Marleude Gomes sempre está aqui mandando a sua colaboração para o nosso programa. Ela sempre faz as postagens aí no meu Facebook. E ela mandou mais uma frase muito legalzinha. Olha, não faça do seu coração uma estrada onde muitos passam. Faça dele um lugar onde só fica quem merece. É isso. É, porque tem muita gente que tem um coraçãozinho meio vagal, né? Aquele coração meio fuleiro que... Ah, eu... Qualquer coisinha diz, ah, eu tô apaixonado, ah, que eu tô aqui. Não, mas não é assim não. O coração da gente, ele sabe reconhecer quando é amor e quando é apenas bem-querer, né? E quando a gente enche o coração de pessoas aí, de repente fala, ah, mas eu tô cheio de amor. Tá nada. Você pode estar cheio de quantidade, mas de qualidade, ó, tá zerado. Então vamos pensar que não fazer do coração uma estrada onde muitos passam, mas fazer dele um lugar onde só fica quem merece. Grande verdade, né, Marleude Gomes? Beijão pra você, menina, e continue sempre participando aqui, viu? Obrigado, tá? E agora, vou trazer uma dobradinha. Vamos rodar duas músicas. Essa aqui, Cláudio de Barros. Esse camarada aqui é dos tempos bem antigos, cantava aquele estilo serestão, né? É o Cláudio de Barros que vem aí para cantar a música Separação. E depois o saudoso Fred Mercury com a Montserrat Caballé. How can I go on? Rapaz, cada música, hein? Olha, não tô falando que era música bonita no programa de hoje? Tá aí. Então roda lá, menina dobradinha. Não adianta mentir, não adianta chorar. Não convém você fingir, é melhor nos separar. Quando um casal não combina, vive sempre em discussão. É contra a lei divina viver juntos na traição. Papel que prende dois corpos não prende um coração. Pra que viver enganado? Prefiro a separação. É muito triste esta vida, vivendo atormentado, amando a quem está longe, fingindo com quem é casado. Amando a quem está longe, fingindo com quem é casado. Não adianta mentir, não adianta chorar. Não convém você fingir, é melhor nos separar. Quando um casal não combina, vive sempre em discussão. É contra a lei divina viver juntos na traição. Papel que prende dois corpos não prende um coração. Pra que viver enganado? Prefiro a separação. É muito triste esta vida, vivendo atormentado, amando a quem está longe, fingindo com quem é casado. Amando a quem está longe, fingindo com quem é casado. How can I go on? How can I go on this way? When all the salt is taken from the sea. I stand dethroned, I'm naked and I bleed. But when your finger points so savagely, is anybody there to believe? Uma frasezinha também atribuída ao grande Carlos Drummond de Andrade, né? Que a felicidade não depende do tempo, nem da paisagem, nem da sorte, nem do dinheiro. Que ela possa vir com toda a simplicidade de dentro para fora, de cada um para todos. Aí, viu? Muito bonito, hein? Carlos Drummond de Andrade. Você entendeu bem a frase? Deixa eu repetir e tentar traduzir algumas partes que podem ter ficado um pouquinho meio confuso. Que a felicidade não dependa de tempo, de paisagem, nem da sorte, nem do dinheiro. Que a felicidade possa vir com toda naturalidade, com simplicidade. Que ela venha, assim, saia de dentro de você, né? De cada um para todos. Quer dizer, que a sua felicidade se irradie para todos e que todos possam receber e compartilhar dessa felicidade. Não ficou mais fácil assim? Claro que ficou, não é? Então, do grande Carlos Drummond de Andrade, viu? Mas olha aí agora, mais uma musiquinha. Craveiro e Cravinho. Eita, o franguinho na panela. Lá na casa do camarada pode faltar tudo, mas pra mulher e pros filhinhos, o franguinho na panela não falta de jeito nenhum, de jeito de bananeira. Então, roda, menino, roda lá.

Durante 30 minutos diários, ouça orações, palavras de fé e conforto. Hora da Misericórdia, de segunda a sexta-feira, às 8 da manhã e também aos sábados e domingos, às 10 da manhã, aqui no Canal 1. Às terças-feiras, no Canal 1, amanhecemos de uma maneira bem original. Record Chill Out, programa com locução russa, onde, pela voz de Artman Dmitriev, vamos viajar pelo mundo da música chill out, lounge e outros géneros similares. Abra as portas da sua terça-feira de uma forma diferente, mas de igual forma cativante. Record Chill Out, terças, 5 da manhã, no Canal 1. São peças fundamentais para todas as rádios e por isso achamos importante dar voz a quem nos ouve. Semanalmente, Carlos Bonaparte apresenta Sala 5, um programa que junta a participação dos ouvintes com música variada. Faça uma dedicatória, deixe a sua mensagem. Faça-se ouvir na Sala 5, aos sábados, às 5 da manhã, no Canal 1. Sempre a versão mais escutada de uma música é a mais conhecida ou a mais admirada. Pronto para ser surpreendido? Um contra o outro. Um programa de Carlos Bonaparte que põe frente a frente três músicas com três versões diferentes. Todos os domingos, entre as 10h30 e as 11 da manhã, no Canal 1. Boa tarde a todos. Oh, José Joaquim, boa tarde, está bom? Então, o que é que vai ser hoje? Olha, temos artistas a solo, artistas em grupo, temos música sobre desporto, aeronáutica, naves espaciais. Olha, temos até um discurso político que chegou esta manhã. Aqui tem de tudo. Tem de tudo. Domingos, das 19h30 às 20h, com Catarina Navio, no Canal 1. Muito boa tarde. Voltamos a apresentar programa Maurício Fares. Aí, a exemplo do que eu falei agora há pouco aí dessa frase atribuída ao Carlos Drummond de Andrade, tem uma outra também da Clarice Lispector. Clarice também foi uma grande escritora, né? Superar é preciso, seguir em frente é essencial. Olhar para trás é perda de tempo. Passado, se fosse bom, era presente. Gostou? Pois é. É porque tem muita gente que se prende demais ao passado, fica a todo instante relembrando, ah, que ontem foi assim, ah, que anteontem foi assado. Olha, eu sempre sou da teoria que a gente tem que procurar viver o hoje, né? A gente tem que sempre estar vendo o hoje. O ontem não interessa mais, porque o ontem já foi, não volta atrás, e o amanhã ninguém sabe. Então vamos viver o hoje. O hoje sim, é a nossa época, é o nosso instante, é o nosso momento. É claro que ninguém vai ser aí esses porra louca de ficar aí fazendo as coisas de uma forma desvairada, esquecendo que tem um futuro. Mas o futuro ninguém sabe qual será. Por isso mesmo que a gente tem que procurar viver bem o hoje para não ter que reclamar ou sofrer as consequências no amanhã. Aí sim, aí eu concordo com a coisa. Agora ficar já fazendo, sofrendo por antecipação, por exemplo, ah, que vai acontecer coisa tal. Não, a gente não pode pressupor, não pode partir disso aí de forma alguma. A gente tem que sempre ter um pensamento positivo, otimista, que coisas boas virão. Aí sim. Aí você está realmente de acordo, de comum acordo com a própria vida, né? Carlos Alexandre vai cantar aqui agora, final de semana. Opa! Roda lá, menino! Contigo, ficar perto de ti. Nossos momentos foram tão lindos e ainda não esqueci. É que meu tempo é tão curto, meu bem. Não vá pensar que eu tenho outro alguém. Estou sentindo que você me chama. Espere que eu vou no final de semana. Espere que eu vou no final de semana. Esse amor que guardei dentro de mim pra você. E quero contar o quanto chorei com vontade de te ver. É que meu tempo é tão curto, meu bem. Não vá pensar que eu tenho outro alguém. Estou sentindo que você me chama. Espere que eu vou no final de semana. Espere que eu vou no final de semana. Uou, uou, uou, uou. Olha, gente, daqui um pouquinho eu vou trazer a nossa carta destaque de hoje. Ih, rapaz, eu tava dando uma lida aqui na carta da menina, ó. É a mulher sofredora de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Já, já vocês vão... Ih, a história dela é danadinha, viu? Ô, minha querida amiga Miriam Pinheiro Oliveira Reis, tudo bem com você, Miriam Pinheiro? Ela também participa do nosso programa aqui, com a sua colaboração pela internet. Olha a frasezinha que ela mandou pro Maurício. Amigo é aquela pessoa que o tempo não apaga, que a distância não faz esquecer, que a maldade não destrói. Ser amizade é um sentimento que vem de longe, que ganha lugar no seu coração. É alguém que você sente presente mesmo quando está longe. Viu? Frase bonita, hein, Miriam? Obrigado, Miriam Pinheiro Oliveira Reis. Ah, Miriam, eu tenho uma irmã com esse mesmo nome, né, Miriam? Só que a minha é Miriam Fares e você é a Miriam Pinheiro. Grande abraço, menina. Obrigado pela colaboração, viu? E continue sempre participando com a gente aqui, tá bom? E agora, quem é que canta, hein? Bom, eu vou trazer aí o Chico Rei, o Paraná. Quem será seu outro amor? Por que me traiu desse jeito? Roda, menino! Olhos brilhando de tanto amor. estamos apresentando o programa Maurício Pares. Voltamos a apresentar o programa Maurício Pares. Fala-se, menino, vamos embora, vamos seguindo com o programa Maurício Pares, que ainda tem a carta de destaque, ainda tem mais uma música para rodar aqui, aliás, duas, né, com a da carta de destaque. Então, olha, eu vou trazer agora para vocês uma música internacional. É o John Nash, Love You My Baby, e depois dessa aí a carta de destaque, tá ok? Então, roda lá, menino, vamos lá. You, only you, and baby, now it's a better day, cause you're here to stay all my life. So baby, now, na na na na na na na na na na na. Now it's a better day, cause you're here to stay. Day by day, you give me love, I thank the Lord above, because my dreams improve. Dreaming of you, a baby, now, now. The love for you and me, just for you. And baby, now I tell you that I feel your love for me is real. Your love is real. Oh baby, now, na na na na na na na na na na na. Bom, minha gente, preparados? Então chega mais para perto aí, aumenta o volume do rádio, do computador. Vamos aí prestar bastante atenção, porque chegou a hora, o instante. Solta a vinhetinha, a nossa carta destaque. E agora, a carta destaque do ouvinte. E hoje a história é da mulher sofredora de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Eu conheço Mossoró. Eita, que a água de lá sai tão quente da torneira que é porque parece que lá a cidade fica em cima de umas, aquelas placas vulcânicas, né? E então a água que vem lá da profundeza, num calor, é uma água que vem fervendo. Pessoal, lá para ter água fresca, água fria, Tem que ter várias caixas em casa que deixam umas cheias e vai esfriando e vai usando à medida que a caixa d'água esfria, aí eles passam para outra e assim por diante, né? Então, mulher sofredora de morte, para que eu fui sair da história para falar sobre isso? Mas é apenas para demonstrar que eu conheço a cidade, não é isso? Então, vamos lá. É a carta da mulher sofredora de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Olha o que, ela escreveu aqui para mim. Maurício Fares, tudo bem? Ô, menina, tá tudo bem. Maurício, eu moro em Brasília, mas estou passando um tempo aqui em Mossoró, na casa dos meus parentes. Ah, sim. Eu sou nascido aqui, Maurício, e meu povo todo mora aqui. Eu fui para Brasília quando me casei, e o meu marido foi trabalhar como professor, né? Mas eu não conseguia me acostumar com Brasília, porque o clima daí é danado de ruim. No mesmo instante que faz frio, de repente começa aquele calorão danado, e isso me deixava agoniada. Mas a finalidade de estar te escrevendo, Maurício, é para te pedir um conselho. Olha, Maurício, eu, como te disse, sou casada. Sempre fui fiel ao meu marido e eu achava que ele também fosse fiel a mim. Só que um dia, Maurício, eu descobri que meu marido tinha um amante. Epa, como é que é isso? É isso mesmo que você leu, Maurício. Um amante. Ele gostava de um homem e transava com esse homem. O amante do meu marido era um grande amigo da família. E eu nunca suspeitava da amizade dos dois. Eu achava que era apenas amizade. Mas a coisa ia bem mais longe do que eu imaginava, Maurício. Quando eu descobri, eu fiquei desesperada e disse a ele que era para sair da nossa casa e que na minha cama eu não deixava mais ele dormir ao meu lado. E disse a ele também que eu iria embora de volta para Mossoró, para a casa dos meus pais, e que eu não quero mais saber dele. Que ele pode fazer o que bem entender da sua vida, que para o lado dele eu não volto nunca mais. Eu não falei para os meus familiares, nem para os familiares dele, o porquê de eu estar me separando. Mas vai chegar uma hora que eu vou ter que contar a verdade. E aí é que eu te pergunto, Maurício, eu devo contar o porquê de nossa separação? Ou eu devo dizer apenas que foi porque acabou o amor e que não dava mais para vivermos lado a lado? O que você me aconselha, Maurício? Agradece a mulher sofredora de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Menina, situação realmente complicada essa que você viveu, né? Aliás, que você está vivendo. Pegar o homem, o marido, né, transando com o homem é algo bem chocante mesmo. Se bem que hoje em dia isso é até considerado normal, viu? E eu conheço casos de maridos que moram numa casa com a mulher e com o amante na outra, e sem problema ele fica revezando de uma casa para outra. Mas brincadeirinha à parte, né? Brincadeirinha à parte. Eu sei que isso aí não é coisa de, ficar brincando. Eu sei que não é fácil para ninguém ser alvo de traição. É, ninguém gosta de ser traído. Não apenas pelo fato de ter te traído com um homem, mas pelo fato de não ter tido a coragem de te dizer que não gostava mais de você e que seria melhor vocês se separarem, você não acha? Não precisava nem te dizer que é porque ele estava gostando de um homem. Quando o amor acaba, o mais correto é dizer com todas as letras e não trair a outra pessoa. Não, mas não é caso para você se desesperar no mundo moderno, não, menina. É porque, conforme eu disse, isso está se tornando um fato muito corriqueiro. Quanto a falar com teus parentes e aos parentes dele a verdadeira causa da separação, é uma outra situação bastante complicada. Tá certo que ele errou em ter te traído. Tanto poderia ter sido com uma mulher mesmo. Traição não deveria existir. Mas será que, se você falar a verdade, não vai parecer que é uma vingança da sua parte? Pensa nisso, menina. É, se alguém te imprensar, se alguém disser que já sabia alguma coisa, tudo bem. Mas você simplesmente chegar e falar abertamente: não, eu larguei dele porque ele é gay, porque ele estava transando com um homem, aí é vai me cheirar mais vingança. E falar assim, se for por vingança, é um sentimento muito pequeno para alguém, você não acha? Então, não há necessidade. Acredito que não. Que não haja necessidade. Basta você... Não é dizer que você vai mentir, mas você pode omitir, né? Mentir é uma coisa e omitir detalhes é outra, né? Basta simplesmente, não, acabou o amor, não ter mais amor um pelo outro, não dá mais para vivermos juntos, pronto. Não tem mais compatibilidade de gênios. Eu acho que é por aí. Agora, a gente ficar destruindo mais ainda, que também eu te garanto que ele deve estar arrasado, né? Ele também deve estar arrasado, ele não deve estar aí se sentindo o melhor dos homens. Claro que não está. Então, aí ele já está numa situação dessa, e de repente você ainda destrói mais o pobre rapaz, não fica legal, não é mesmo? Aí isso aí é um sentimento de vingança muito pequeno para um ser humano. Eu acho que melhor mesmo é deixar a vida seguir o seu curso e que as coisas aconteçam de uma forma natural. Se um dia alguém tiver de saber, que venha saber, mas não porque você vai ficar contando aí, vai ficar esparramando para todo mundo, tá certo, menina? Entendeu bem direitinho o recadinho? Espero que você não faça nada de uma forma precipitada para não se arrepender amanhã ou depois, tá bom? E olha aí, eu acho que essa música aqui pode até dar certo com a sua história, né? Pode até dar certo, sei lá. Sabe quem é que vai cantar? É o Edelson Moura dizendo que vou para não voltar. Porque você tá dizendo que vai embora, que vai ficar de vez aí em Mossoró, né? Então tá aí, vou para não voltar. Canta Edelson Moura. Roda lá, menino. Vou para não voltar, amor. Vou parar bem longe daqui. A saudade vai me levando. Eu vou chorando, mas tenho que ir. Vou para não voltar, amor. Vou parar bem longe daqui. A saudade vai me levando. Eu vou chorando, mas tenho que ir. Jamais pensei que fosse acontecer, mas aconteceu. Eu fiz de tudo para o nosso amor viver, mas ele morreu. Por essa estrada eu sigo sem destino, nem mesmo sei aonde vou parar. Só a tristeza é minha companheira, que em mim por muito tempo vai morar. Vou para não voltar, amor. Vou parar bem longe daqui. A saudade vai me levando. Eu vou chorando, mas tenho que ir. Vou para não voltar, amor. Vou parar bem longe daqui. A saudade vai me levando. Eu vou chorando, mas tenho que ir. Jamais pensei que fosse acontecer, mas aconteceu. Eu fiz de tudo para o nosso amor viver, mas ele morreu. Por essa estrada eu sigo sem destino, nem mesmo sei aonde vou parar. Só a tristeza é minha companheira, e em mim por muito tempo vai morar. Vou para não voltar, amor. Vou parar bem longe daqui. A saudade vai me levando. Eu vou chorando, mas tenho que ir. Vou para não voltar, amor. Vou parar bem longe daqui. A saudade vai me levando. Eu vou chorando, mas tenho que ir. Bom, minha minha gente, por hoje é só. Acabou o programa. Opa, gostou do programa de hoje? Então, amanhã tem mais, tem. Olha, fica aqui um beijo no seu coração. Menina, eita, Maurício vai beijoqueiro, hein? E você, meu amigo? Aquele abraço e um chute na canela também, tá? Você quer mais ainda? Então vai um balde de água fria também, ó. Pronto. Aí, você fica preparado, fica esperto, hein? Que tá, já tô me preparando aqui para o próximo programa e eu quero ter a sua sintonia novamente, falou? Então tá. Fiquem com Deus e Nossa Senhora Aparecida. Muito obrigado, viu? Tchau, gente! Tchau, menino! Tchau, menino! Acabamos de apresentar o programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Até o nosso próximo encontro.